alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Dicen que los hombres no deben de orar por una mujer. Eita, hoje eu tô internacional, hein? Comecei lá na do outro lado do mundo, ó. Maurício, tu é doido. Volta pro Brasil, volta pra cá. Volta aqui pra sua terrinha santa e começa o programa direitinho, falando pros ouvintes. Alô, menina, aí. Um abraço para vocês, que legal, estamos aí juntos novamente, graças a Deus, com o nosso encontro, o programa Maurício Fares. É aquele programa descontraído, sem muita frescura, sem muita coisa aí para, né, para complicar. O importante é a gente fazer aquilo que a gente gosta e aquilo que eu tenho certeza que vai agradar vocês também. Então, no programa de hoje, como sempre, a gente vai trazer aí para vocês as coisas boas e bonitas que nos cercam. E principalmente as músicas. Olha só. Alan e Aladim, Bee Gees, Banda Calypso com Amado Batista, Grupo ABBA, César Menotti e Fabiano, Bruno e Marrone. São todas músicas que nós estaremos curtindo no programa daqui um pouquinho. E também daqui um pouco eu vou saber aí qual é a carta de destaque e vou informar para vocês aí, tá legal? Então, gente, começamos bem, da forma como tem que ser, com aquela música bem gostosa. Que tal? Alan e Aladim a 2 graus. Roda lá, menino! Espera, debruçado na janela, esperando você vir. Você prometeu voltar quando o inverno chegar, pra ficar junto de mim. O verão já passou, o inverno começou, e você onde está? Sinto frio surrar meu rosto, mas pra eu sentir meu corpo sem você pra calentar. Hoje há 2 graus, a neve está cobrindo a janela. Não canso de ficar à sua espera. O fogo na lareira lembra o seu calor. A noite vem e o vento diz seu nome a murmurar. Um disco na vitrola faz lembrar um pouco do que foi o nosso amor. Vejo a neve na calçada, não consigo adormecer. O meu corpo não te esquece, cobertor já não aquece essa falta de você. Vejo a rua da varanda, a cidade toda branca pela neve que caiu. Meu inverno sem você é o mesmo que morrer congelado nesse frio. Hoje há 2 graus, a neve está cobrindo a janela. Não canso de ficar à sua espera. O fogo na lareira lembra o seu calor. Noite vem e o vento diz seu nome, amor.

preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce foi! O milagre do alívio de suas dores chegou! E atenção! Este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Ah, tem uma frase aqui de internet que eu ri pra caramba, viu? Essa aqui foi danada. Olha só, celular de pobre tem de tudo. MP3, MP4, MP5, Bluetooth, GPS, câmera, fotos, vídeo, música, fone de ouvido, despertador, Wi-Fi. Tem tudo isso, menos crédito. Grande verdade, né? É, tem 4 chips, aí você já viu só. Tem tudo isso, mas só não tem o mais importante, que é crédito. Esse povo não tem jeito não. Ah, quem é que postou? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, tinha que ser, né? É o meu amigo Carlos Caco Ribeiro. Alô, Carlos Caco Ribeiro. Ele é de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Grande abraço para você, meu amigo. Essa aí foi muito boa, sem sombra de dúvida. Mas bom mesmo é curtir música, o que vocês acham? E agora, ó, é uma dobradinha. Fernando Mendes, Sorte Tem Quem Acredita Nela. Maione Duarte, É o Melô do Gago, tem. Opa, então roda lá, menino, roda as duas. Não adianta um pé de coelho no bolso traseiro, nem mesmo a tal ferradura suspensa atrás da porta, ou um astral bem maior que o da noite passada. Pois toda sorte tem quem acredita nela. Não é preciso dizer que dará recompensa. Faça isso a muitos que gostam de criticar. Esperam a sorte sentados sem sair do lugar. Mas toda sorte tem quem acredita nela. Sorte e irmão. Programa Maurício Fares. Na cidade onde eu moro, na calçada do coreto, dei aquele tropeção. Saí catando mamonas e sem freios fui parar entre as pernas da menina, lá no meio fui ficar. Que isso? Que há? Que isso? Que há? Levantei descanhotado, mil desculpas quis pedir, mas olhando para a moça comecei a gaguejar. Que isso? Que há? Que isso? Que há? Levantei descanhotado, mil desculpas quis pedir, mas olhando para a moça comecei a gaguejar. Eu fiquei encabulado com a beleza que ela tinha. Me ajudou a levantar, me deu um beijo na boca. Ai meu Deus, que coisa louca, comecei a gaguejar. Que isso? Que há? Que isso? Que há? Levantei descanhotado, mil desculpas quis pedir, mas olhando para a moça comecei a gaguejar. Que isso? Que há? Que isso? Que há? Levantei descanhotado, mil desculpas quis pedir, mas olhando para a moça comecei a gaguejar. Eu estava vendo agora há pouco uma pesquisa que fizeram aí sobre o desperdício de alimentos no mundo. Olha, só que no Brasil, o desperdício estimado e calculado por dia aqui daria para alimentar a África todinha durante uma semana. Um dia de desperdício de comida aqui no Brasil daria para alimentar a África toda por uma semana. Que horror, hein? Vocês já imaginaram, então, quanto de coisa que a gente joga fora, coisa que poderia ser aproveitada? É um tal negócio, uns têm tantos e outros não têm nada. É esse restinho de comida que você joga fora aí, já imaginou que poderia estar matando a fome de uma criança lá na África? Chega a doer o coração da gente quando a gente lê uma notícia desse jeito. Mas fazer o quê, não é? Infelizmente é a nossa cultura de desperdício, de desperdiçar, de jogar as coisas fora. Isso aí é triste, é terrível. A gente deveria saber aproveitar mais, porque cada coisa dessa que a gente joga fora é alguma coisa que poderia estar matando a fome e estar salvando a vida de uma criança lá na África, né? Então, pense nisso da próxima vez que você estiver desperdiçando coisas, jogando coisas fora aí, viu? Olha agora quem vem aí pra cantar. Maurício Fares, é o buquê de rosas. Roda lá, menino. Mandei um buquê de rosas pra mulher amada, pensando em reconquistar o seu coração. Mandei pelo portador também uma carta, pedindo que ela me desse o seu perdão. Mais tarde telefonei para sua casa, pensando em convidá-la pra jantar fora. Seu pai foi quem atendeu e disse chorando: filho, quem você ama já foi embora. Senti naquele momento meu mundo acabar. Até o meu telefone caiu ao chão por causa da boemia e das damas da noite. Perdi a mulher amada do meu coração. Estou muito arrependido, mas não adianta. Ninguém sabe me dizer onde ela foi morar. Remorso eu tenho demais e a saudade é tanta. Eu vou acabar morrendo se ela não voltar. Muito arrependido, mas não adianta. Ninguém sabe me dizer onde ela foi morar. Remorso eu tenho demais e a saudade é tanta. Eu vou acabar morrendo se ela não voltar. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Eu estava conversando com uma amiga minha, ela é daqui de Brasília, e ela falou: Maurício, por que você não canta mais? Você, quando gravava, você gravava apenas as coisas que a gravadora impunha. Mas agora que você não canta mais profissionalmente, por que você não grava as coisas que você gosta? Aí eu disse para ela: eu acho que isso aí já é carta fora do baralho, né? Eu já, como diz, agora já, minha fase já passou. Eu agora tenho que deixar é para os novos. Os novos é que estão aí, eles é que aproveitam. Mas você sabe que de repente eu começo a pensar assim: puxa vida, eu bem que poderia realmente gravar novamente um disco, viu? Mas dá uma preguiça danada só de pensar em montar um repertório, ensaiar e fazer. Não, deixa isso para lá. Deixa para lá. É melhor rodar as coisas que eu já tenho gravado aí, isso aí, ou então regravar músicas que já foram sucesso, que aí isso aí não me dá trabalho nenhum. Não é negócio de mexer com um disco novamente, isso é muito complicado. Por isso, não entro nesse embalo não. Viu, menina? Tá bom, minha amiga? Vamos deixar essa coisa pra lá, pra quem... deixar pros novos, eles é que podem cantar e gostam disso aí, né? Banda Calypso canta agora com a participação do Amado Batista. Quem ama, não deixa. Quem ama, não deixa o quê, hein? Não deixa de amar. Pronto, é isso aí. Então roda lá, menino. Meu coração não quer esquecer um amor tão bonito que eu vivi com você. Minha paixão tá doendo demais. Essa dor no meu peito que grudou e não sai. Sem os teus carinhos me sinto tão só. Um barco à deriva perdido no mar. Quem ama não deixa de amar. Vem amor, no frio dessa madrugada, a cama já está preparada. Neto sai cantando com a banda Calypso. O meu amigo Chimbinha e a amiga Joelma. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Olha só que frasezinha pequenininha, mas bonitinha. Meu amigo Cláudio Milton Perpétuo, lá de Niterói, que colocou pra mim. A música é uma ponte que liga o homem ao infinito. Lindo, né? Muito bonito. Realmente, eu fico imaginando que a vida sem música, ela acho que não teria muito sentido, não teria muita graça, não. Porque a música encanta, ela enleva a alma da gente. O homem, o ser humano, de uma forma geral, ele se não tivesse a música para amenizar aqueles momentos de sofrimento e de dor, eu acho que se, ficaria um animal, se animalizaria novamente. Ou, palavra complicada, acho que eu fui inventar, hein? Animalizaria. Olha, difícil. Maurício, tu toma cuidado com a sua língua, rapaz. Fica aí falando coisa complicada, você de repente se enrola todinho, hein? Mas é isso aí. A música é uma ponte que liga o homem ao infinito. Um abraço, meu amigo Cláudio Milton Perpétuo. Felicidades pra você, viu? E olha, gente, agora quem vem aí é o Grupo ABBA. Game, game, game. Roda, menino. Roda, roda. We'll be right back.

Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Pois muito que bem. Já que eu prometi, já que eu disse que seria depois dessa música do César Menotti, então todo mundo já está postos, todo mundo preparadinho aí. Vamos lá. É só falta soltar a vinhetinha aí pra gente começar a carta de destaque, não é? Então, carca o dedo aí, pode soltar a vinheta. E agora, a carta de destaque do ouvinte. Essa carta de destaque é interessante, gente. Olha só, é a carta do homem sem sorte no amor de Piracicaba em São Paulo. Eu falo, ah, irmão, onde é que você tá vendo... O que você viu assim de interessante nessa história? Vocês vão entender depois que eu ler a carta, que eu começar o que eu vou dizer para a pessoa, aí vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo que foi uma carta interessante. Então, é a carta do homem sem sorte no amor de Piracicaba, em São Paulo. Olá, meu amigo locutor Maurício Fares, tudo bem? Graças a Deus, comigo está tudo na Santa Paz. Olha, Maurício, eu moro em Piracicaba, mas eu sou de Caucaia, no Ceará. Ah, eu vim para São Paulo buscar uma sorte melhor do que a do Nordeste, onde a seca castigava demais e a gente não tinha nem o que comer. Eu tinha 16 anos quando vim para cá. Hoje eu já estou com 27 anos. Olha, Maurício, eu passei muita fome quando cheguei aqui, porque eu tinha pouco estudo e não sabia fazer nada. Então fui trabalhar como servente de pedreiro para poder sobreviver. Com pouco tempo, eu já estava sabendo lidar com as ferramentas. E então passei a trabalhar de pedreiro. E o meu ganho melhorou bastante. Eu morava em um quarto alugado com mais 3 companheiros. E a gente se revezava na arrumação da casa e na limpeza. Aos poucos, cada um foi arranjando uma companheira ou outro lugar para morar. E eu acabei ficando sozinho no quarto. Olha, Maurício, eu não saía para festas e nem para bares, porque meu sonho era juntar dinheiro para poder voltar para casa, lá no Ceará. Aqui perto de onde eu moro, tinha uma moça que se engraçou comigo, então começamos a namorar. Mas ela só que ela queria que a gente saísse para o shopping, cinema, para os bares. Aí eu dizia a ela que o que eu ganhava era pouco para poder fazer esses gastos. E então, ela me deixou, Maurício. Parece que ela estava mais interessada mesmo era em se divertir à minha custa. Depois de uns 5 meses que aconteceu isso, namorei uma outra moça daqui de Piracicaba. Essa era uma moça muito legal, educada, muito bonita. Ela gostava de ficar conversando, a gente sentado os dois no banco da praça. Olha, Maurício, eu fiquei apaixonado por essa menina de verdade, viu? Nós namoramos durante 6 meses, até que um dia ela me disse que iria embora para a terra dela na Bahia, porque os seus pais estavam de mudança para lá. Ela então me disse que se eu quisesse, que ela ficaria morando comigo. Ah, mas aí eu pensei bastante, Maurício, porque eu não tinha condição de ter uma companheira e uma casa para sustentar. Porque eu não largava do meu sonho de voltar para casa, pro meu Ceará. Então eu disse a ela que não podia ser, porque eu não tinha como assumir uma responsabilidade de marido por enquanto. Aí ela foi embora, Maurício. Mas me deu uma dor tão grande no coração de saudade dela, que me deu vontade de largar tudo e ir embora em busca do meu amor. Eu vivia sem saber o que fazer, chorando pelos cantos da casa e sempre vendo na minha frente a imagem dessa mulher. Hoje, já se passaram 8 meses desde que ela foi embora, e nunca mais eu tive notícias dela. Mas meu coração continua doído só de lembrar dessa mulher que eu tanto amo e que deixei ir embora. Estou arrependido de não ter tido coragem de falar com ela para ficar do meu lado. Agora mudei os meus planos, Maurício. Aí, ao invés de juntar dinheiro para ir embora para o Ceará, Eu vou juntar dinheiro para ir em busca dessa mulher, onde ela mora, lá na Bahia. Agora, será que ela vai me aceitar de volta? Ou será que ela já arranjou um outro? Eu gostaria que você me desse uma orientação, Maurício. Agradece o Homem Sem Sorte no Amor, de Piracicaba, em São Paulo. Olha, meu amigo, o que eu posso dizer é que você foi mão de vaca demais, né? E, acima de tudo, um fraco. Você não confiou no seu taco de homem, não, rapaz? Você achou que não era capaz de sustentar, de ter um lar? Que é isso, rapaz? Você me fala da primeira namorada que só queria saber de ir pra shoppings, bares e cinema. Tudo bem, mas isso faz parte do namoro, você não sabia, não? Claro! Uma entrada de cinema, um refrigerante num bar, ou simplesmente passear num shopping, não quebra ninguém, não, cara. Tá certo, você queria juntar dinheiro pra voltar pro Ceará sem réi. Mas também não precisava de ser tão mão de vaca assim, não, ó. Todo mundo precisa se divertir um pouco. Ainda mais trabalhando no pesado assim como você trabalha. Então, a outra menina falou, ah, esse cara não quer nada, só quer ficar aqui de papo. Então, ela resolveu. Foi, aí acaba mesmo o namoro, né? Depois você arranja essa outra, que acabou deixando escapar das suas mãos novamente, por ser esse mão de vaca. Cara, ser econômico é bom, mas tudo tem limite. Agora, depois que ela foi embora, aí você quer ir atrás dela? Tudo bem. Mas o melhor seria saber primeiro se ela não arranjou um outro. Pois e assim, sem mais e nem menos, você pode quebrar a cara e ter uma surpresa de chegar lá e ela já está até casada. Pois, como você mesmo disse, já tem mais de 8 meses que ela foi embora. Tempo mais do que suficiente para ter arranjado outro namorado. Não vou nem te falar do modernismo de hoje, pois com internet, computador e celular falando para qualquer lugar, é muito fácil localizar alguém em qualquer lugar que esteja. Não é? Você sabe o nome da cidade onde ela está? Ou para onde ela foi na Bahia? Olha, se souber, liga no posto telefônico de lá e pede para alguém chamar por ela. Nessa cidade interior, todo mundo conhece todo mundo. E é a forma que as pessoas têm de falar com as outras. É assim. Liga lá e pede para chamar. Aí você conversa com ela e fica sabendo se ela tá afim de você ou se já arrumou um outro alguém, né? Não vá até lá sem saber, não. Porque, como te disse, você pode quebrar a cara de verde e amarelo, né? E que, olha, meu jovem, é aqui que eu te falei. Uma diversãozinha de vez em quando não quebra ninguém. Agora você viu que agiu de uma forma totalmente errada, mas ainda há tempo de consertar, desde que ela realmente ainda esteja sozinha e esteja interessada em viver com você. Ela vai te fazer algumas cobranças se ela ainda estiver livre, né? Se ela não estiver namorando ou casada com alguém, ela vai te fazer algumas cobranças, com certeza. Mas aí você se acerta com ela e acaba resolvendo essa parada aí para que vocês possam, de repente, serem felizes novamente juntos, tá? Grande abraço pra você, viu? Fica com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Boa sorte, meu rapaz. Entendeu direitinho o que eu te falei, não entendeu? Então, é isso aí. Não faça as coisas de uma forma precipitada, não. Aí eu tava vendo aqui, você disse que agora sua vida é só chorar pelos cantos, arrependido de ter deixado ela ir embora, não é? Então eu vou rodar uma música pra você que fala que os homens não devem chorar, viu? Os homens não devem chorar. Ô, oh, mentira cabeluda. Eu choro mais do que manteiga derretida. Mas é só o nome da música, viu? Não fica preocupado, não. Bruno e Marrone cantam. Os homens não devem chorar. Roda lá, menino. Te perdi, não compreendi tua ingratidão. Fiquei a chorar, sem me conformar com a solidão. A nossa casinha na beira da linha tão triste ficou. Só o teu perfume fazendo ciúme,